Mais uma vez, o meu coração rejubila com esta nova oportunidade, com este pedacinho de felicidade que me estão a proporcionar. Estou muito grata à editora Poesia Fã Clube, que fez um belo trabalho e que, de tão bom grado, acedeu a fazer esta publicação, ainda por cima com a celeridade com que o fez. Com efeito, mandei os poemas num dia e no seguinte tinha a resposta afirmativa. O livro, como veem, está bonito, apelativo. Tem 50 poemas, foi os que eu mandei, dos cerca de 600 que eu tenho feitos. Mas pronto. Neste caso, são 50 pedacinhos de mim. São como filhos gerados no meu útero e paridos com prazer e sem dor. Porque ser mãe é assim. Até o sofrimento se transforma em júbilo quando se trata de dar vida a algo que idealizamos, quisemos e amamos.